próximo destino? Já passa a término do sobrevoo retornando a Salvador. Tchau, Léo Patão. Chama o controle. Mike, Eco Delta, 1.000 pés na proa do farol de Itapuã, reporte outra vez para o Sul. 3663, copia. Copia. TAM 3663, Guarulhos aprovado, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eule da Bidev com curva direita. Transponder 5554, controle 1998. Guarulhos 340, Peruísque 50, decola da 1-0, da Eule da Bidev, curva direita. 198, controle, transponder 5554, TAM 3663. Correto, chame pronto, TAM 3663. Camarão. É 6211, decolado aos 44, chame em 198. 98, bom dia. Tomadora Chané 6211, bom dia. Bom dia, Chané 6211, a CND. Contato errado na decolagem, sua para 360, sair da. Daí. Eu, Chané 6211. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5555, controle 1998. Desliga o modo Charlie. Zuluno 6, posso confirmar a rota do plano. Saída é da Euleda ou as Bridge. Decolada 10 com curva direita. Transponder 5555, controle 198, azul 4299. Correto, chame pronto, 4299. 4299, 7. Direto Leda, Ovo da El, 6211 da Ocean. Autorizado Leda, Ocean, 6211. Leda na proa. Salvador approach from X-ray Lima Foxtrot 120. X-ray Lima Fox 120, descend 4000 feet, connect 1013. Okay, we descend 4000 feet, take any 1013 for Tower 120, and we lost contact with 13365. Roger. Acerto 2223, completo final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Bom dia. Web 5826, desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, reponte estabilizado. 2000, ajuste padrão, chama na estabilizada, 5826 da web. Tô Salvador, bom dia, passarela 2223. Recife 12545, alternado 12685, bom dia, 4208. Bom dia. Papa Romeu, Apovilo Eco, confirma o chamado de pouso. 435 para pushback, acionamento, posição 7. Bono 435, livre, pushback, acionamento, chame táxi. É. 7. Salvador, o 621 da Oxané, pode voar 10 graus à direita de Leda para evitar uma formação aqui? Confirma a proa que vai manter para desvios, o Oxané 621. 225. 235? 225. 7, livre de desvios após desviar para de Leda. Muito grato. O meu Eco Zulu Eco, confirme o ponto da modificação de plano. O 07, irá manter 500 pés a terceira. Sente, reporte a 20 milhas de Salvador. Pushback, acionamento. Bono 923, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre chamar o táxi, gol 923. Papa Marcos, o Eco, apenas confirmando o estimado para o través de Lapa, o estimado através de Lençóis, 1339-1219. Estima através de Lençóis, 1140 e Lapa, 1219. 1140 Lençóis e Lapa, 1219. Estima, e o pouso, 1247. Sente. Estabilizou o ILS e o WebJet 5826. Complete final, torre 186, bom pouso. 186. Torre Salvador, bom dia, WebJet 5826, passou externo. 5826, continua aproximação e agora de pista livre. Copiou? Confirme para o 5826. Continua a aproximação e aguarde de pista livre, 5826. Tem onde eu aguardando, 5826 da época. Nível 050 na chegada bom, filho. Ok, deixa eu estar o 050 na bom, porque temos contato com o centro, ok? Destaque, ponte espera 10186-1013, gol 1435, por exemplo. Salve Salvador, bom dia, passarela 223, livrou. A gente vai valendo. Guardião 07, 20 milhas em Salvador. Santa Juliette 223. Tapa, Juliette Charlie Foxtrot, desça para 060 na chegada bom, que identifiquem, redução para 250 nós. Guardião 07. 07 ao controle Salvador. Gente, frequência livre. 26. Afirmo, vento 050 graus 062. Ele pode 526. Estava tão pertinho que o avião nem curvou direito. Tá voando agora, voa Leda agora, tá voando Bidev. Voa Leda, Bidev. O senhor voa Leda, Bidev? Tio. Informo que a posição Leda ainda está aproximadamente 15, 16 milhas à sua frente. 7-2-2-3. 2-2-3, Juliette, remoto no 4. Juliette no 4, 2-2-3. Gol 1435, ponte espera da 10, pronto. 1435, alinhar e manter. Alinhar e manter, gol 1435. Solo gol 1923, pronto para o táxi com 198, 3:45, alterna Galeão. Gente, gol 1923, Juliette Alfa, ponte para turno 186, ajusta no 013 após o passarido. Pode Passaredo, Juliette Alfa, 186, gol 1923. Vamos! Obrigado, Matias. Solo 53, chama o solo 21, desse qual nome? 219, oi. Solo, muito bom dia, Web 5826. Web 5826, bom dia, táxi vem Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 5826. Cero no 7, 050 graus, 069. Papa Romeu, Eco Zulu, Eco, chame Recife, 2545, alternado no 2085. 5, autorizado decolagem, vento 040 graus, 059. 40.5, livre de decolagem, gol 1435. Salvador, bom dia, gol 1923. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 923, a linha mantém. A linha mantém, 923. Taiwan 20, after Bella position descent 2000 feet, connect 1013, cleared final, LS approach call established. Okay, after Bella, we descend 2006, and I call you back established for runway 10, and we're clear for the approach, Taiwan 120. Bella 435, decolado aos 55, chame controle de 119.8. 19.8, bom dia, Gono 435. Controle Salvador, bom dia, Gol 1435, decola, cruza 1700, nada é. 435, bom dia, contato radar, Salvador 240, voo e direto da El. Direto da El, Gol 1435. Salvador, Oceania 6312. Firme? Salve Salvador, Oceania 6312. 6312, aguarde cópia Recife, informação em curso quilo. Aguarde na cópia Oceania 6312. Controle de gol no 435, vamos manter pro 230, está formações por 20 milhas. Tá livre. Já pro no 435. Decolagem, o gol 1923. Solo. Salvador, o azul 4299 para o pushback sanamento, portão 8. Livre sanamento, táxi azul 4299. Autorizado pushback sanamento 4298. 99. Oceana 6312, copia. 6312, prossiga. Oceana 6312, Recife aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil Pulca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5566, controle 199.8. Autorizado para Recife, via Peruísque 58, Pulca, transição Aracaju. Nível 350, da 10. Transponder 5566, controle 199.8. Oceana 6312, correto, chame pronto. Oceana 6312, sim. O 923 decolado ao 58, chame o controle 119.8. Bom dia, Gol 9-3. Bom dia, contato radar, sobre o 360, 0 da El. 360 da El. Solo TAM 3663 para pushback, acionamento na remota 1-2. Livre, chame correção, TAM 3663. Coordene com a equipe de solo que após o início do táxi do Embraer da Azul que está iniciando o pushback agora a retaguarda, tá livre, chame para o táxi. Sim, voz azul de esquerda, TAM 3663, chama táxi. Confirma o sindicato? 6311, estamos com reduzindo agora 2109. Gente. Já Tower 120, establish for runway 10. 120, complete final approach, call tower 118.6. 118, over. Brasília, nível 340. 3604, aguarde a cópia, Brasília. 404, Brasília, 304. 1-2. X-ray Lima Fox 120, check landing gear. 3 green. So way 120 clear to land, runway 10, the wind is 050 degrees, 04 knots. We are clear to land, runway 10 for Tower 120. Afirmativo. Brasileza, gol no 435. Alô. 429 com 4 horas Ribeirão. César 4299, táxi via Juliette Alfa, ponto espera a torre 186, ajuste no 013, bom voo. 1013, táxi Juliette Alfa, no ponto 0016, 2429, boa. Uma 1. 1251, gol no 435, pode ir. Sinal 6311, completa redução, 709. Reduz no 709, sinal 63. Sinal 6211, chama Recife, no 25, decimal 1. Juliette Charlie Fox Trot PS 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportar estabilizado, localizador Charlie Fox Trot. China 6311, completa aproximação, torre no 8612. 8612, 6312. Torre Salvador, bom dia, Xané 6311, uma milha de saco. Xané 6311, ciente, continue a aproximação e aguarde pista livre. Agora pista livre, Xané. Corrija transponder 5005. 5005, Xané 6312. Tá 3304, copia. Copia 3304. Tá 3304, Brasília aprovado nível 380, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5570, controle 1998. Autorizado Brasília nível 380, Pêsulo 17, circulando na pista 10 com curva direita, saída gole, então ofito, transponder 5570. Controle em 119.8, tá 3304. Correto, chame pronto, tá 3304. Mara pronto, tá 3304. Passaria 2223, copia. Copia 2223. Passaria 2223, vitória da conquista, aprovado nível 260. Decola da pista 10, perfil de saída gole, eval após direto. Transponder 5544, controle 119.8. Autorizado conquista no 260, decola 10, gole eval direto, 5544 transponder e 198 controle 2223. Passar 2223, cotejamento correto, chame pronto. Ground morning, Tower 120, runway vacated. 120, taxi via Alpha Juliet to correction. Alpha, hold short of taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet, Tower 120. Solo Salvador, até 3663 para o táxi, tem 171 a bordo, 1350 autonomia, alterno Galeão. Torre 1862. Localizado no curso do localizador do Juliet Charlie, Foxtrot. Confirme, chamando a torre. Papapá, Juliet Charlie, Foxtrot, baixado e travado no curso do localizer. O azul decola imediato aqui, assim que liberar a pista? Afirmativo, 4299. A linha mantém aguardando a liberação. Gente, 4299, a linha mantém. Solo Salvador, 35221, com aquilo. Trip 5221, Vitória da Conquista aprovado, nível 200, decola da pista 10, perfil de saída agora, levar após direto, transponder 5001, controle 119, decimal 8. Autorizado para a Vitória da Conquista 200, decola da 10, perfil gol eval após DCT. Vai acionar 5001, no transponder, chama lá o controle em 119.80. Trip 5221. Trip 5221, cotejamento correto, chame pronto. Camarada, 221. Livre decolar, ventos 0, 5, 0 graus, 0 menores. Decolagem 0, 4, 2, 9, 9. Salvador, muito bom dia, Xanem 63. 63 no 1, bom dia, Alfa India, portão 01. Alfa India 01, Xanem 63. Excellent, Lima Foxtrot 1 to 0, taxi via Juliet to Stand 11. Via Juliet to Stand 11, Sawaya 1 to 0. Juliet Charlie Foxtrot, autorizado pouso 050 graus 059. Juliet Fox. Alô Charlie, bom dia, sua identificação autorizada, bom, se prossegue 4000 pés com 1013. O azul 4299, decolado ao 08, chame 119.8, bom voo. 98, obrigado, meu. Salvador, está 3663, ponto espera da 10, pronto. Sérgio, para passagem do tráfego na cabeceira, ali mantém a posse. Ali mantém a posse, na 3663. Tchau. 503, Curitiba aprovado nível 340, saída da El Leda, após direto Sagaz, com curva à direita. O transponder 5576, controle 199, decimal 8. Só confirmando a rota completa, Upper 58, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310. Nível 340 para Curitiba, saída da El Transão Leda. Após direto Sagaz. 5576, o transponder 1198, controle Upper 58, Sierra Charlie Bravo. Upper Alpha 310, 9503. 9503, cotejamento correto, chame pronto. Uma próxima, 9503. Solo Salvador, Juliette Charlie Foxtrot. Juliette Charlie Foxtrot vai dar passagem ao Airbus Avianca após ingresso a Alpha Kilo Pátio 3. Paquilo, Pátio 3, Paco. Sam 3663, autorizado decolagem, vento 070 graus 052. Iniciando, pistão a zero, Sam 3663. Azul 4299 vai ficar um pequeno desvio de esquerda por 5 milhas apenas, após daí, ok? Eu estou livre. Romeu, Roberto Cabral, prossiga. 3663, decolado aos 11, chame 119.8. 98, bom dia. Pode para chamar a torre. Romeu, bom dia, 3663, 1500 pés. 3, bom dia, contato radar, falou 340, saída da EL. 340, nada, EL, 3663. Acionamento no 06, Oxanel 63, 12. Oxanel 63, 12, livre pushback, acionamento, chame táxi. Eu vou atrás, tá? Busca Golf Sierra, ciente, aguarde a cópia. Confirme, Pátio, que se encontra. Confirme intenções do voo local. Ok, aguarde a cópia.